Vamos fazer uma pequena avaliação, irmão. Eu quero que você pare um pouquinho de pensar no tema da guerra e avalie seu coração e sua vida. Precisamos tirar algumas lições de crescimento espiritual para cada um de nós. Em cada passo desse estudo, Abrão creu. Por isso deixou os ídolos da sua terra, a Mesopotâmia, o centro babilônico. Enfrentou todos os inimigos e o Senhor lhe deu vitória. Cultuou ao Senhor com Melquisedeque e entregou o dízimo ao rei de Salém, a cidade que mais tarde foi chamada de Jerusalém. Salém vem da palavra hebraica Shalom, que é paz, que é sinônimo de Sião, lugar da habitação do Senhor nosso Deus. Nós lemos no Salmos 76, conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Melquisedeque também é a formação de duas palavras hebraicas, Melech, que é rei, e Zedek, que é justiça. Melquisedeque, rei de justiça, Jesus. Leia no Salmo 110. Este nome pode ser traduzido por meu rei é justiça. O nosso descanso está na promessa do Senhor. Ele nos chama a deixarmos nossa cultura idólatra, irmão, e pela fé caminharmos para uma terra prometida. Venceremos os inimigos, nos encontraremos com o rei de justiça, o rei da paz, e lhe prestaremos culto. Ele mesmo nos anunciará a entrega de todos os inimigos em nossas mãos, conforme lemos nos Salmos. É um símbolo profético, o Senhor nos ensinando, filho, assim vai acontecer com você. Assim como aconteceu com Abraão, vai acontecer com você. Você vai sair do meio da idolatria, do povo rebelde contra mim, e vai se levantar pela fé para uma terra prometida, um lugar de adoração, Jerusalém, e eu vou te dar vitória sobre os seus inimigos. Meu irmão, nós não podemos optar por caminhar de acordo com os nossos próprios pensamentos. Nós precisamos parar diante do Senhor e pedir a Ele toda a direção da vida. Marcharmos por fé como Abraão para uma terra prometida, e é a terra da comunhão com o Senhor em Jerusalém, lugar da adoração. Partir para a terra prometida não significa lutar para conquistar o patrimônio, as bênçãos físicas, materiais, não. Partir para a terra prometida e enfrentar o deserto, e enfrentar os inimigos, significa eu vou conquistar um lugar na terra da adoração ao Rei dos Reis, o Rei de Justiça, Jesus. Nós precisamos abandonar os conceitos, os valores do comércio, dos profissionais à nossa volta, do sistema, da liturgia religiosa. Nós precisamos sair do meio da Babilônia de hoje, que dita normas até mesmo dentro das denominações, dentro das igrejas locais. Precisamos nos voltar para Jerusalém, lugar da adoração, nos voltar para um tempo precioso de quebrantamento, de culto, de adoração, comunhão e intimidade com Jesus. Muito mais do que um ato religioso ou do que uma reunião religiosa no domingo, nós precisamos entrar e nos reunirmos para um tempo na presença, comunhão, intimidade com Jesus. O contexto da guerra, meu irmão, é o contexto espiritual do diabo tentando destruir o povo, a terra, a promessa do descanso em Jerusalém. Esse povo inflamado por Satanás, que quer destruir Israel, que quer destruir Jerusalém e instalar ali um culto a um Deus ou a deuses como no tempo de Nimrod. Esse povo está sendo destruído por Deus. Eu não estou falando do povo árabe na sua totalidade como uma nação, porque são abençoados por Deus. Eu estou falando da estratégia de Satanás através de uma nação, através daqueles líderes. Essa guerra tem a ver com cada um de nós. Ela demonstra que nos ares, Satanás quer edificar Babilônia para impedir que o povo santo chegue a Jerusalém, lugar de descanso, lugar de paz, lugar de culto ao Rei de Justiça. É mais profundo, é só fé. Você tem que aplicar a fé. Eu estou entendendo, Senhor. Há um contexto sobrenatural, profético, nesta guerra que vimos. Ela representa Satanás levantando os povos à volta para impedir que os homens cheguem a Deus, levantando outros ídolos, levantando e trazendo à memória Nimrod, Nabucodonosor, o contexto da soberba, o contexto da Mesopotâmia, o contexto da idolatria da Babilônia, tentando suplantar Jerusalém, lugar do culto ao Rei dos Reis. Isso acontece em muitos lugares hoje, nas igrejas locais, nas famílias. E é isso que o Senhor está nos ensinando com essa guerra. E é isso que o Senhor quer que entendamos com esta ministração.